Abra comigo a sua Bíblia, livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 29. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles no Monte Horebe. Moisés convocou todo Israel e lhes disse: Tendes visto tudo o que, perante os vossos olhos, o Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os vossos próprios olhos vistes as grandes provas, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Esse texto, esta declaração, é espantosa, mas também revela um motivo de oração. Com os vossos próprios olhos, vocês viram grandes milagres, grandes sinais, provas, mas, até hoje, o Senhor não lhes deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Isso significa, irmão, claramente, que embora a gente possa ver até os milagres que Deus fez com aqueles no deserto, embora a gente possa participar de grandes moveres do Senhor, nós só vamos entender, nós só vamos compreender, nós só vamos crer se Deus nos der um coração para entender. Talvez a gente não tenha prestado atenção nisso ainda de uma forma devida. Senhor, tudo que eu vou experimentar do Senhor não diz respeito ao que eu consigo tocar, ao que eu consigo ver, diz respeito ao que o Senhor me revela. Isso nos ajuda a entender que nós precisamos, irmão, buscar do Senhor em todo o tempo, por submissão, por temor a Ele, esta convicção. Espírito Santo, eu estou até assim muito tocado, profundamente tocado, mas permita-me ter um coração para entender tudo isso. E não é o entendimento intelectual, racional, é outro nível de entendimento, porque aquele povo via os milagres. Mas Deus diz: ainda não dê a eles olhos para ver. Dá-me ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor. Dá-me olhos para ver a tua voz. Dá-me um coração para compreender os teus mistérios. Nós não precisamos de muita coisa, irmão. Nós só precisamos de uma vontade sincera de descobrir que Deus não é nada do que nós imaginamos com nossa mente natural, com nosso coração natural, com os nossos olhos naturais, com os nossos ouvidos naturais. Deus é algo infinitamente superior à fantasia que criamos no meio da nossa religiosidade. Deus fez uma aliança com o povo, vem agora renovar a aliança, fazer uma nova aliança, convocou todo Israel e ainda disse: olha, eu tenho visto tudo isso. Vocês assistiram os milagres, vocês viram o que eu fiz com o Faraó, vocês experimentaram de coisas sobrenaturais. Irmão, que provavelmente nós nunca vamos experimentar. Não é que eu não creia, mas provavelmente nós não vamos passar com o povo como aqueles 600 mil homens, mas não sei quantas crianças, mulheres, no meio de um mar e o mar se abrir. Provavelmente nós vamos passar por milagres tão estupendos quanto eles passaram. E nem com aqueles milagres tão sobrenaturais, eles viram, eles ouviram, eles sentiram com o coração que Deus queria. E o Senhor disse, claro, até hoje, porém, o Senhor não deu ainda coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Então aqui fica uma convicção para mim e para você. Ore ao Senhor em todo o tempo e fale: Senhor, tem mais. Tem algo mais do que eu estou experimentando. Tem algo mais do que eu estou vendo. Tem algo além daquilo que os meus olhos podem alcançar. E eu quero experimentar isso, Senhor. O verso 5 continua dizendo: 40 anos vos fiz andar pelo deserto, sem que envelhecesse sobre vós as vossas vestes, nem se gastasse no vosso pé a sandália. Não comestes pão, nem bebestes vinho ou bebida forte, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando viestes a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à batalha, mas nós os derrotamos. Tomamos a sua terra e as demos por herança aos rubenitas, aos gaditas e à meia tribo de Manassés. Guardai as palavras desta aliança e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Diga comigo, minha prosperidade está exclusivamente ligada a guardar a aliança. Versículo 10. Todos vós estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças das tribos, os anciãos, os oficiais, todo homem de Israel, os meninos, as mulheres, o estrangeiro que se acha dentro do acampamento, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te prometeu e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E faço esta aliança com o seu juramento, não somente convosco, que hoje estais aqui conosco perante o Senhor nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui agora conosco. Vós mesmos sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações que atravessastes. Vós vistes entre elas as suas abominações e os seus ídolos de madeira e de pedra e de prata e de ouro. Que entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações. Que entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, invoque uma bênção sobre si mesmo e pense: terei paz, ainda que persista em seguir o meu próprio caminho, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe requererá perdoar, mas se inflamará de ira e de zelo contra esse homem, e todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. É impressionante, irmão, que às vezes nós lemos o Velho Testamento e temos um desejo inconsciente de apagá-lo. Isso verdadeiramente está na vida da igreja religiosa, onde muitos gostariam de eliminar o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é um texto de um Deus sem graça, de um Deus maldoso, de um Deus muito bravo, um Deus muito exigente, um Deus que mata, um Deus que destrói, e esse versículo acaba de confirmar isso para alguns: o Senhor não lhe requererá perdoar, não se inflamará, mas se inflamará de ira, e dizê-lo contra este homem, todas essas maldições cairão sobre ele, o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. Mas nós precisamos entender sempre uma coisa: toda vez na palavra do Senhor que a gente vê Deus agindo com o que ele chama de ira ou de justiça, ele só está estabelecendo no seu poder o que é justo. Nós somos pecadores e nós às vezes nos achamos tão bons. E nós perguntamos: mas por quê? Mas por quê? Por que eu? Meu Deus, por quê? Sempre tem uma razão, irmão. Toda esta terra, todo o universo está no governo de Deus. Não tem nada, nem o diabo faz qualquer coisa, irmão. Tudo está no governo absoluto de Deus. E Deus decide estender a sua misericórdia e retirar a sua misericórdia. E quando Deus retira a sua misericórdia, pode ter certeza que a ira do Senhor vem. E na verdade, não acontece de um Deus muito mau se manifestar e dizer: agora eu vou jogar um raio sobre vocês, eu vou destruí-los, estas pragas virão sobre vocês. Continua existindo o mesmo Deus de amor, de justiça, que diz: filho, agora a melhor coisa que eu posso fazer para você é deixar que venha sobre você a consequência do que você plantou. Por isso o Senhor diz: se não seguires as leis, a palavra, o conselho, se aceitares a maldição, tudo o que está escrito neste livro cairá sobre vocês e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para entregá-lo à calamidade, segundo as maldições da aliança escritas no livro desta lei. As gerações vindouras, os vossos filhos, que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que vier de terras remotas, verão as pragas dessa terra e as suas doenças com que o Senhor a afligirá. Toda a sua terra será abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez assim a esta terra? Qual a causa do furor e dessa tão grande ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança do Senhor, o Deus de seus pais, o qual com eles tinha feito quando os tirou do Egito. Foram servir a outros deuses e prostraram-se diante deles, deuses desconhecidos que o Senhor não lhes tinha dado. Portanto, se acendeu a ira do Senhor contra esta terra, para fazer sobre ela todas as maldições que estão escritas neste livro. O Senhor os tirou da sua terra com ira, com indignação, com grande furor, e os lançou em outra terra como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Qual é a aliança que o Senhor está fazendo? O Senhor está dizendo ao povo dele: olha, eu quero que vocês estejam diante de mim todos e proclamem que eu sou o vosso Deus e que vocês andarão na minha presença, cumprirão a minha palavra, me terão como Deus e assim prosperareis. Nós nunca vivemos um tempo, irmão, em que tantos deuses, tantos ídolos se levantaram. Não que sejam ídolos que nunca existiram antes, pelo contrário, são todos os mesmos. Mas nós nunca vivemos em meio a uma sociedade tão idólatra. Tão idólatra. E como diz a palavra do Senhor lá em Gálatas, o fermento, uma pequena porção de fermento, leveda toda a massa. O Senhor não está dizendo que nós precisamos ser cheios de regras, mas o Senhor está dizendo: busque do Espírito Santo, porque são pequenas coisinhas que vão levedando toda a massa. A verdade é que nós estamos hoje, neste dia, vendo com os nossos próprios olhos que o mundo inteiro para diante de um Deus. Tem choro, tem hino, tem ofertas, tem dinheiro, tem riquezas, tem os sátrapas, tem os governadores, tem aplausos. O mundo inteiro, você tem noção do que é isso? O mundo inteiro parado, fazendo a mesma coisa. Lembram-se lá de Nimrod? Deus disse assim: eles estão unidos, são um só. Tudo que intentarem, prosperarão. O mundo inteiro, irmão, não é a cidade de Belo Horizonte, não. O mundo inteiro parado hoje, assistindo um futebol. Qualquer um de nós pode dizer assim: mas é esporte, é brincadeira. Irmão, tem tudo isso. Tem o esporte, tem a brincadeira, tem a diversão, tem tudo isso. Não vamos discutir isso, não. Mas eu quero que você desperte para uma sutileza do maligno. Seja o que eu ministrei semana passada sobre as festas juninas, seja sobre um futebol inocente, seja sobre todas estas coisas que já fazem parte da nossa vida diária, nós precisamos buscar do Senhor um olhar segundo o coração de Deus. Porque assim como aquele povo via milagres e ainda não tinha o coração de Deus, eu e você podemos ver todas as coisas das trevas e não temos o coração de Deus, para nós não tem nada a ver. E eu não estou querendo convencer você a não assistir mais futebol, de jeito nenhum. Mas eu quero que você se desperte nessa noite para uma visão de Deus. Deus, dá-me este teu coração aqui, olha. Dá-me um coração para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque se eu não tiver isso, eu nem vejo os milagres do Senhor, como esse povo não viu, e nem me apercebo de que uma pequena pitadinha de fermento do mundo vai levedando toda a minha vida. Eu não estou aqui te dizendo o que você vai fazer no próximo jogo do Brasil, irmão. Você provavelmente vai assistir. E é possível que você assista e não tenha cometido nenhum problema, nenhum pecado diante do Senhor. Não há nenhum pecado em você assistir o futebol. Eu quero despertar a você e também ao meu coração para uma realidade. Vivemos num mundo em que os deuses desta terra estão agindo livremente e nós não vemos. E o que foi que o Senhor disse aqui? Meus filhos, eu já fiz uma aliança com vocês lá em Horeb, e eu quero fazer outra aliança com vocês aqui. Não se associem aos deuses desta terra. Não se deixem levar pelos deuses desta terra. Se vocês andarem na minha palavra, vocês prosperarão. E o que é a tua palavra, Senhor? Aonde está, em qual lugar do meu coração estão estas coisas? Estas coisas da vida, eu não quero dizer só do futebol, mas de qualquer coisa. Os bens materiais, o tempo, a própria dependência ao sistema que temos hoje na computação, na internet. Senhor, como está o meu coração diante disso? Qual a motivação do meu coração? Irmão, quando nós nos encontramos num culto como hoje, em que muita gente não veio por causa do futebol, significa que tem algo de mais importância e mais poder agindo nesta terra. Quando a gente olha que alguém pega um dinheiro, e não sei o tamanho desse dinheiro, e vai lá na África, e se vira para entrar naqueles estádios, e se pinta todo, e põe uma roupa de palhaço, e faz aquelas estripulias todas, e não tem vergonha, e não pensa duas vezes que vai embora o salário talvez de um ano inteiro, mas vai e faz e festeja e chora e volta triste, ou então se alegra por causa do quê? Porque o seu país conseguiu colocar uma bola três vezes dentro de uma rede. Irmão, qual outra vez as nações param e se unem na terra? Qual outro intento, qual outro propósito? A única vez que todos os povos param e gastam uma fortuna que poderia consertar o Haiti, e gastam uma fortuna que poderia mudar a vida de muitos pobres, miseráveis e famintos. A única vez que tudo para, o trabalho no mundo inteiro, a economia no mundo inteiro, tudo para, é para ver qual país faz mais gol. Você tem noção do que é isso? Não é para ver qual país venceu a pobreza. Não é para ver qual nação cresceu. Não é para ver qual povo está abençoando seus filhos. É para ver qual país faz mais gol. Você tem noção da cegueira que este ídolo, que arrebata o coração das pessoas, está causando? Eu quero te dizer, você pode não entender, mas eu não estou falando de futebol. Eu não estou falando mal de futebol. Eu não estou criticando futebol. Eu estou querendo despertar a mim e a você para como os ídolos dessa terra, assim como no Velho Testamento, estão tão fortalecidos. E sutilmente nós podemos cair nos seus domínios. É verdade, irmão. O mundo todo se curva. Você quer ver um exemplo disso? Vai lá atrás, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdênego, lá na Babilônia. E o rei manda fazer uma estátua de todo tamanho e chama todos os governadores, todos os sátrapas. E ali tinha música, tinha todo. Imagina aquela multidão. E a Bíblia deixa claro que esse é um episódio de idolatria. E Deus manifestou o seu poder porque somente três pessoas decidiram não se curvar diante daquele Deus. Em todo o mundo, a única vez que acontece de novo de reunirem-se os presidentes, os sátrapas, os governadores do mundo inteiro, é aqui. E quando termina essa disputa, que não faz sentido, tem uma festa que é chamada de cerimônia, assim como na abertura. E você verá, é só pedir o Espírito Santo que te mostre, te dê esse coração. Você verá que, no caso da África, são os chefes das tribos, os pajés, os feiticeiros, os macumbeiros, que vêm prestar os seus cultos aos seus deuses. E o povo aplaude. E quando terminar, alguém vai levantar uma taça, como aquele homem levantou uma estátua de si mesmo. E vão beijar aquela taça. É um dos maiores cultos públicos na terra. E talvez seja difícil para alguns entender que eu não estou falando de futebol. De que eu estou falando de que os ídolos desta terra estão presentes, ativos na vida diária dos homens. E se nós não prestarmos atenção nestas coisas, nós seremos engolidos por muitos dos ídolos pequenininhos do dia a dia. E o Senhor disse àquele povo: eu faço uma aliança com vocês. Não se envolvam com os deuses dessa terra. E se nós temos um alvo ao ouvir isso, precisa ser: Senhor, abra os meus olhos. Assim como o Senhor disse: com os próprios olhos vistes as grandes provas, até hoje, porém, o Senhor não deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Senhor, me dê um coração para entender as coisas espirituais. Me dê olhos espirituais para ver as coisas espirituais. Me dê ouvidos espirituais para ouvir as coisas espirituais. Irmão, eu quero ser muito claro para você. Você vai assistir o próximo jogo, quiser assistir, em paz, tá bom? Não vem ninguém e fala assim: o pastor falou que está assistindo. Está assistindo, vou cantar, pastor que está assistindo. Não, irmão, eu não estou aqui te proibindo de assistir o futebol. Eu não estou pedindo que você se levante como um juiz e fale assim: vou cantar, pastor que está assistindo. Não, irmão, não. Pode assistir o futebol. Mas eu desafio você, a nós juntos, irmos para diante de Deus e falar: Senhor, dá-me estes olhos. Dá-me este coração. Porque assim como eu verei estas coisas espirituais, eu verei também os teus milagres de outra forma. Eu não quero ver os teus moveres como esse povo viu e continuou pecando contra o Senhor. Eu quero ter uma vida mais chegada a ti, Senhor. Eu quero ser mais apaixonado pelo Senhor. Eu quero ser mais amoroso com o Senhor. Eu quero me expressar mais a ti. Eu quero depender mais do Senhor. Eu quero ouvir mais a tua voz. Eu quero, Senhor. O capítulo 30 diz assim: quando te sobrevierem todas estas bênçãos e maldições que pus diante de ti, e te recordares delas, entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à tua voz, conforme tudo o que te ordeno hoje, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, de lá os ajuntará o Senhor teu Deus e de lá os trará. O Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram e a possuirás. Ele te abençoará e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo darás ouvido à voz do Senhor e cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, na cria dos teus animais e no produto do teu solo. O Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos no livro da lei, e te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais. Diga comigo: não me é difícil. Isso não me é difícil. Nem está longe de ti. Não, não está longe de mim. Se o inimigo tentar te convencer, isso é muito difícil. Eu não consigo essa vida, não. Senhor, o Senhor mesmo disse que isso não é difícil e não está longe de mim. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar para dizeres quem atravessará por nós o mar para que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Diga: na minha boca e no meu coração. Por isso o Senhor diz: se confessares ao Senhor, com a tua boca confessares. Está na minha boca, está na sua boca nessa noite, proclamar uma aliança com o Senhor. Senhor, é impossível, segundo a nossa mentalidade, nascemos, isso já estava aí. E não é só Copa do Mundo, não. Todos os dias, toda quarta-feira, tem gente que não faz mais nada, porque tem que assistir jogo. Significa o quê? Um ídolo. Tem pessoas que ofertam muito mais para o time, comprando camisa e um monte de coisa do time, do que para o Senhor. É verdade, irmão. E alguém tem que dizer isso. Isso é idolatria. Isso é mundanismo. Isso não é uma coisa relativa. Isso é mundanismo. Isso é costume dos povos. E o Senhor diz assim: não se envolva. Se você se envolver com os povos e os seus ídolos, você será amaldiçoado. Se você seguir a minha lei, você prosperará. E eu quero repetir: eu não estou pregando contra futebol, eu estou dizendo do futebol para que nós tenhamos uma noção clara. Qualquer ídolo na minha vida, Senhor, qualquer coisa que me afasta de ti, que põe o teu projeto em segundo plano, que põe o meu culto ao Senhor em segundo plano, que põe as minhas prioridades com o Senhor em segundo plano, qualquer coisa, Senhor, eu quero fora da minha vida. Está na minha boca e no meu coração. Versículo 15. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e lhes prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas, tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois ele é a tua vida, e ele te dará muitos anos na terra, que jurou dar a teus pais, a Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, eu uso o computador o dia todo. Quase tudo que eu faço, não diz respeito a um relacionamento, a estar com pessoas, é feito no computador. Se eu vou estudar a palavra, eu uso o computador. Lá estão minhas ferramentas. Se eu vou coordenar o trabalho da semana, é lá no computador, tem internet, tem os arquivos, tem tudo lá. Se eu vou produzir as ministrações, a música, é tudo no computador. Antes eu gravava num equipamento de rolo, hoje você grava no computador. Antes filmávamos numa câmera com uma fitinha, hoje tudo no computador, tudo no computador. Hoje a Bíblia no computador. A Bíblia que eu mais uso para estudo, a King James com o dicionário Strong's, está no computador. Eu tinha uma dessas que eu comprei, papel, livro, grossão, e eu dei para alguém. Falei, você não vou precisar, agora eu tenho no computador, é muito mais fácil. Tudo no computador, tudo no computador. Há uns anos atrás, quando eu era adolescente, eu me lembro bem, eu ia demais lá no Vale do Aço, as igrejas do Vale do Aço, elas tinham umas tradições engraçadas, não cortava cabelo, mulher não usava brinco, não passava batom, porque isso é coisa do diabo, não, negócio não pode ir no cinema, porque isso é coisa do diabo, e televisão, meu Deus, televisão é a besta, televisão é o anticristo. E depois nós começamos a ouvir muito que realmente a internet, o computador, é o sinal da besta, 666, www, e código de barra, isso é o anticristo. E nós... ou ficamos assim meio paralisados, porque não sabemos se é, se não é, ou nós criticamos e rimos, ó, meu Deus, o povo. Mas hoje eu posso te dizer, aqueles irmãozinhos lá no Vale do Aço, quando falaram que a televisão era do diabo, eles estavam certos, porque raramente você assiste alguma coisa ali que não é do diabo, pode ter certeza. E por aí vai um monte de coisas. Quando os irmãos falaram que o computador é o anticristo, a besta, a internet, o 666, o www, ou... talvez estivessem exagerando na interpretação. Mas, irmão, nesses dias o Senhor me fez uma pergunta. Você diria sim ao anticristo? Você não pode vender nem comprar, você vai ter que ter a minha marca, você vai ter que... Você diria sim, eu vou... Não, não, Deus, não. Eu não vou te negar. Oh, eu vou dizer ao anticristo, fora. Mas o Senhor me mostrou, filho... O processo é tão lento que vocês nem verão que vocês dependem totalmente desse sistema da internet. Vocês verão que vai chegar uma hora que vocês não fazem mais nada na vida sem esse sistema que vai estar na mão do anticristo. Então, discuta o que quiserem, mas os irmãos estavam certos que a internet... e o computador e a televisão é um anticristo. Na verdade, é um ídolo. E eu preciso ter olhos de Deus para dizer assim, Senhor, não tem jeito de nessa sociedade que vivemos eu não usar e não me aproveitar ou não aproveitar dos benefícios dessa tecnologia. Eu não preciso ser ignorante, mas o Senhor falou comigo assim, se você não entrar na internet, você tem uma mensagem para pregar? Se você não tiver a sua Bíblia na internet com 1000 recursos de estudo, você pode me buscar e ler esse texto, ou recordar na sua memória, e receber de mim uma palavra profunda? Ou se você perder o link com a internet, você fica sem preparar a mensagem? Eu falei, Senhor, eu realmente estou tão acostumado com minhas ferramentas. E o Senhor disse, cuida para você não começar a ficar tão dependente que não consiga fazer mais nada sem esse recurso. Porque você pode usar, mas você tem que ter vida comigo para você não precisar de nada disso. Porque se você continuar vivendo totalmente dependente desse sistema, não faço mais nada. Uma hora, o anticristo vai puxar seu tapete. Vai dizer assim, você decide. E não é que a gente vai dizer assim, não, eu não vou querer o sinal da besta na minha vida. Não, não é nisso, não, irmão. É que, naturalmente, nós vamos estar tão envolvidos, assim, gente, não tem cabimento. Oh, meu Deus, é a nossa vida, é a nossa sociedade. É assim, o dinheiro é assim, o sistema é assim, os relacionamentos são assim, tudo é assim. Ai, meus amigos são assim, tudo é na internet. E não conseguiremos fazer mais nada nessa vida, a não ser no sistema que o anticristo governará. Ou já governa. E eu quero, talvez, ser assim, meio esquisito. Mas eu não estou falando de internet. Eu não estou falando contra o computador e a internet. Eu estou dizendo, existem deuses que sutilmente querem amarrar a nossa vida. São os deuses desta terra. E eles nos fazem crer que a gente não vai dar conta de viver sem eles. Ah, eu não fico sem isso. Ah, eu não fico sem isso. Ah, isso aqui não é a mesma coisa se não tiver. Não é a mesma coisa. Pois a única coisa que eu e você precisamos é dobrar os joelhos e entrar na presença do Senhor e descobrir que eu não preciso de mais nada e o Senhor faz tudo. E o Senhor disse a esse povo, vocês ainda não têm o coração para compreender. Vocês ainda não têm o ouvido para ouvir, os olhos para verem. E hoje eu e você podemos ler esse texto e dizer, Senhor, eu não. Aquele povo pode ter vivido assim, nessa ignorância, mas hoje o teu Espírito me faz entender. Eu quero esse coração que o Senhor disse. Daniel diz assim, nos últimos dias, haverá um tempo como nunca houve. Capítulo 12 de Daniel. Uma perseguição, uma aflição como nunca houve. Mas o Senhor enviará Miguel, que protegerá os filhos seus. E o Senhor diz assim, os sábios compreenderão todas as coisas. E o Senhor não estava falando sobre estudiosos que dominam sobre escatologia. O Senhor estava falando de filhos que um dia receberam o coração de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus e começaram a ver todas as coisas de acordo com o Senhor. Compreendi. Eu compreendi, Senhor. Eu compreendi, Senhor, o que é esse sistema maligno, o que são os deuses na vida. Mais do que isso, o Senhor está me fazendo compreender quais são os deusezinhos que estão regendo a minha vida. E eu faço uma aliança com o Senhor. Não andarei no caminho desses deuses. Eu andarei na tua palavra. E o Senhor diz, sou eu quem coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Você não vai trabalhar amanhã cheio de conflitos porque está usando o computador. Você vai usá-lo. Até o último dia que puder usar, irmão. Mas decida algo diante do Senhor. Senhor, a minha vida caminhará totalmente independente do sistema desta terra. Minhas emoções, meus valores, minha agenda, meu lazer, meu trabalho, minha dependência será exclusivamente de ti, Senhor. Fecha os teus olhos, irmão. Haverá um momento em que o Senhor nos fará uma proposta. Mais à frente, Deus disse, vocês estão na terra e vocês não terão um rei como as nações à volta. Vocês viverão de uma forma completamente diferente, que eu vou determinar para vocês. Haverá um momento, irmão, nesta terra, que eu e você seremos levados pelo Espírito do Senhor a viver muito diferente da sociedade. E será um passo tão ousado, tão difícil para muitos, impossível para outros, ridículos, passos ridículos para muitos. Mas todo aquele que tiver o coração para compreender, os olhos de Deus para ver, os ouvidos de Deus para ouvir, terá facilidade em dizer ao anticristo, não, não preciso. Não personifique a pessoa do anticristo. Não imagine apenas um homem lá na frente. Imagina o sistema, o poder que já opera hoje. Senhor, eu quero me livrar cada dia mais do engodo, do engano dos deuses dessa terra. Eu quero trabalhar e ser o melhor. Eu quero dominar estas coisas e fazer o melhor, Senhor. Eu vou prosperar nessa terra. Mas nada disso me dominará. Eu terei olhos para ver, conforme o Senhor quer. Quero fazer esta aliança com o Senhor, meu Pai. Eu quero fazer esta aliança com o Senhor. E a tua palavra diz que assim é que eu prosperarei. E mesmo que eu tenha que tomar um passo louco, eu tomarei e prosperarei no Senhor. Você quer declarar uma aliança ao Senhor? Ore a Ele nesse momento. Coloque sua vida diante do Senhor. Senhor, esta palavra estabelece um caminho para mim nesta semana, de enxergar com os teus olhos, de ouvir com os teus olhos, de ter o coração que compreende como o teu. Eu estou pedindo ao Senhor, não é para eu acreditar na palavra do pastor, é para o Senhor me dar uma experiência real de ver as coisas espirituais. Senhor, não é para a gente ter uma posição firme contra futebol, contra a internet, não, Senhor. É para a gente ter olhos para os deuses que sutilmente vão pingando esse fermento que acaba levedando toda a massa. Eu não quero deuses guiando minha vida. Eu não quero senhores ditando minha vida. Eu quero o governo de Jesus Cristo. Eu quero estar livre para te buscar, para te adorar, para seguir o teu caminho, para ver os teus milagres, para depender do Senhor, para confiar no Senhor. Eu quero. Faz alterações na minha vida, Senhor. Você pode dizer isso ao Senhor? Fique de pé e diga a Ele: Senhor, faça alterações na minha vida. Mas não me deixa ir dia após dia me acostumando com o sistema desta terra até não ter jeito mais de sair dele. Mais um pouco eu vou acreditando que eu não posso nada sem meu computador. Eu não posso nada sem meu timão. Eu não posso nada sem meu isso, meu aquilo. Ô Senhor, nós não podemos nada é sem o Senhor. Senhor, está tão difícil a vida nesta terra. Não é porque nós estamos sofrendo, não, Senhor, é porque cada dia é mais fácil nós vivermos independentes de Ti. Mas nós humildemente declaramos ao Senhor: salva-nos, resgata-nos, abre os nossos olhos, faça esta nova aliança, Senhor. Em nome de Jesus, renova-nos, Senhor.